Empresa Matrix, dos irmãos Allen e Aglison. As pais da semana. Produtora Matrix dirigia. Agora ele vai invocar o Tim Maia. Olha a minha vontade de Maia. Quero mais. Pai, amor gostoso. Pai, amor gostoso. Pai, amor gostoso. Pai, amor gostoso. Mas toma. Mas toma, se afastando. Mas toma. Mas toma, se afastando. Mas toma. Mas toma, se afastando. Mas toma. Mas toma, se afastando. Mas toma, se afastando. Te segura. Fona Sayag tá na. Até se as páginas da semana. Mas toma, se acostando. Mas toma, mas toma, se acostando. Mas toma, mas toma, se acostando. Mas toma, mas toma, se acostando. Até se Matrix, dos irmãos Allen e Aglison. Agora vem você, remexendo as feridas do passado. Teu jogo eu já sei, eu não quero ser teu lance descartável. Da tua maneira tá complicado, só me procura quando tô compromissado. Não vale nada. Tudo que existiu, eu sou sincero e tenho namorada. Ela que me estendeu a mão quando cê não quis, quando cê não quis. Esquece tudo que existiu, eu sou sincero e tenho namorada. Ela que me estendeu a mão quando cê não quis, quando cê não quis. É Billy Brasil. A moral do sucesso. Agora vem você, remexendo as feridas do passado. Teu jogo eu já sei, eu não quero ser teu lance descartável. Da tua maneira tá complicado, só me procura quando tô compromissado. Não vale nada, sua ingrata, procura outro, esquece tudo que existiu. Eu sou sincero e tenho namorada. Ela que me estendeu a mão quando cê não quis, quando cê não quis. Esquece tudo que existiu. O Pop Live já vai tocar. O Pop Live já vai tocar. A garra vai te pegar. O águia já vai voar. Decada está. Decada está. É o Pop Live que está nesse lugar. Decretado está, decretado está. É o Pop Life que agora vai tocar. Uma mão faz a garra com a outra, dá-lhe a bicada com uma mão, tu faz a garra. Com a outra, dá-lhe a bicada e faz a garra. Vai, dá-lhe a bicada, vai e faz a garra. Vai, dá-lhe a bicada, vai. A festa tá lotada, tem balde de gelada. Se liga aí, novinha, tu tá no ninho do águia. Esse é o Pop Live, botando na pressão. DJ Zé Lice e Juninho, Pop Live é tocadão. DJ Wesley e Nandinho, um pop com firmeza. E com MCJ, nós levanta a tropa inteira. E quem não tá na festa, DJ manda pra ti. Esse é o show do águia, o grito tu vai ouvir. Decretado está, decretado está. É o Pop Live que está nesse lugar. Decretado está, decretado está. É o Pop Live que agora vai tocar. Produtora Matrix te vigia. Aqui é o MCJ novamente no trilho das aparelhagens. Ligou? Doutora Matrix te vigia. Os seus olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo, chegou ao fim. Viveu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. Produções, o produtor oficial de Vigia. Os seus olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo, chegou ao fim. Viveu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. Passou, doi seu amor para o outro amor.

girando. É o poderoso que vai te balançando. A nave do som decolando e vai girando. É o poderoso que vai te balançando. É o poderoso que vai te balançando. É o poderoso que vai te balançando. Aonde ele esteja, eu sempre vou estar lá. É Rubi o poderoso, sempre em primeiro lugar. Quem é Rubi? É Rubi de coração. É poderoso de alma e não é empolgação. DJ Estúdio e produtora Matrix de Vigia. A tripulação tá preparada. É a nave do som, era um Apolo na parada. Poderoso trouxe o Rubi. Galera, olha só, não adianta ver animal, porque aqui ninguém tem dó. Iron, Apollo, o show é agora. Quem não tem história é apagado da memória. A tripulação tá endoidando. É a nave do som, Iron, Apollo no comando. O homem de ferro evoluiu. Ele tá de nave aqui no Brasil. O homem de ferro evoluiu. Ele tá de nave aqui no Brasil. O homem de ferro evoluiu. Ele tá de nave aqui no Brasil. O homem de ferro evoluiu. Ele tá de nave aqui no Brasil. Oh, Brasil. Empresa Matrix, dos irmãos Allen e Addison. Menina, não faz assim, gosto tanto de você. Se te faz, fico ruim, impossível te esquecer. Meu primeiro amor.